Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos, estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. Excelentes misturas, uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. Sonoplastia, organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Antena Web da Música. Leonor, bela verdura, vai formosa e não segura. Música. Just another manic Monday. Wish it was Sunday. E mais música. Vai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Antena Web. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão deste programa, deste domingo à tarde. É o seu programa de música variada, que vai para o ar na Antena Web sempre entre as 16 e as 19 horas. Ou melhor, a gente começa às 16, vamos conseguir até às 19 horas, que é como quem diz, são 3 horinhas de companhia. E eu, Carlos Bonaparte, faço-a com todo o gosto. Espero que seja esta a companhia do seu agrado. Vamos nesta emissão do dia 18 de abril de 2010 começar com música estrangeira. Também é preciso de quando em vez. Vamos iniciar primeiro com... Pois, vamos iniciar em primeiro, não é? Vamos iniciar com a música... uma musiquinha conhecida. Chama-se Words Don't Come Easy. É uma música de F.A. Davy, dos anos 80. Vamos depois transportar-nos até ao ano de 2007 para ouvirmos... Aliás, ao ano de 2006 para ouvirmos Rihanna com Unfaithful. E depois sim, ao ano de 2007, para ouvirmos The Fray com How to Stay Alive. São três musiquinhas calmas, são três nomes, bom, F.R. Davis já não está no ativo, mas quer Rihanna, quer The Fray estão aí, continuam aí, e com as suas músicas, enfim, Rihanna para um estilo mais de energia, os The Fray para um estilo mais para o rock, de todas formas, quer a música da Rihanna, quer a música dos The Fray, são músicas calminhas e que ajudam a iniciar da melhor forma esta tarde de domingo, dia 18 de abril de 2010. Venha a música e eu volto daqui a alguns minutos. Just a music man, my love.

Seguimos nesta emissão do domingo à tarde, agora com mais três temas. Vamos entrar assim, aliás, vamos continuar nesta onda mais calma, nesta onda mais tranquila, digamos assim. Vamos ficar primeiro com Mafalda Veiga, agora sim em português, com o tema Porto de Abrigo. Vamos depois ouvir Evanescence com o tema My Immortal, na sua versão original, ou seja, sem a guitarra elétrica pelo meio. Vamos depois ficar ainda com When Is the Not Around, a música dos The Corrs, uma musiquinha já com alguns anos, mas que aqui não vamos deixar passar esquecida. Ficamos então com estas três músicas que nos vão acompanhar nos próximos minutos aqui na Antena Web e nestas emissões do domingo à tarde. Olha para mim, deixa voar os sonhos, deixa acalmar a tormenta. Senta-te um pouco aí, olha para mim. Fica no meu abrigo, dorme no meu abraço e conta comigo que eu estarei aqui. Enquanto anoitece, enquanto escurece e os brilhos do mundo cintilam em nós, enquanto tu sentes que se quebrou tudo, eu estarei. Sempre que te sentir só, batalhas, hoje não há tristeza, deixa sair o sol. Olha para mim, fica no meu abrigo, perde-te nos teus sonhos e conta comigo. Enquanto anoitece, enquanto escurece e os brilhos do mundo cintilam, enquanto tu sentes que se quebrou tudo, eu estarei. Sempre que te sentir só, enquanto anoitece, enquanto escurece e os brilhos do mundo cintilam em nós, enquanto tu sentes que se quebrou tudo, eu estarei. Sempre que te sentir só, sempre que te sentir só, sempre que te sentir só. Too much that time cannot heal. Esteja bem, esteja com a Antena Web. Every day. Vamos acompanhar mais 3 músicas até ao primeiro intervalo aqui na Antena Web, nesta emissão do domingo à tarde. Vamos ficar então com os seguintes temas: Alanis Morissette com Perfect, ainda Scusa de Paola e Chiara, uma dupla de duas cantoras italianas dos anos 90, ainda dos anos 2000, ainda andam aí. Vamos depois ficar com The Winner Takes It All, vamos recordar os ABBA, ainda na década de 70, aliás, esta música creio que já é da década de 80. Vamos então ouvir estes 3 temas nesta emissão do domingo à tarde para o dia de 18 de abril de 2010. É um prazer estar consigo deste lado, para si deste lado. Deixe-me só aproveitar a paragem para mandar um grande abraço ao nosso amigo locutor Nuno Miguel, que hoje está de parabéns, comemora mais um aniversário. 23 anos, parabéns Nuno, que contes muitos e de preferência na companhia da Antena Web e de todos os membros que vão compondo esta equipa, que vai ficando cada vez maior entre o pessoal da locução e da locução externa, e quem sabe daqui a um bocadinho, daqui a uns tempos, sejamos ainda mais. Esperemos que assim seja, e vai então este abraço especial para o nosso amigo ouvinte e locutor Nuno Miguel. Pois ele também ouve os programas, não é? Ele não está aqui só para trabalhar, ele também ouve, também tem que contar para as audiências, não é? Bom, vamos à música. Eu espero que tudo corra bem para o dia de hoje, para o Nuno, e também para si, caro ouvinte, que escolheu a Antena Web para o acompanhar ao longo desta tarde de domingo. Sometimes it's never quite enough. If you're flawless, then you're in my love. Don't forget to win first place. Don't forget to keep that smile on your face. Be a good boy. Try a little harder. You've got to measure up. Make me proud. Tell you to hurry up. you're perfect. Antena Web. Antena Web. Antena Web. History. I played all my cards,

geral.radioantenaweb@gmail.com. Antena Web, sintoniza-te. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contato telefónico conosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a Rádio Antena Web. Entre as 18h e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos. Uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18h e as 18h30, só aqui na sua Antena Web. Estou de volta para prosseguir esta emissão do domingo à tarde. Agora, na segunda parte deste programa, vamos ficar de seguida com três musiquinhas para abrir ainda mais o apetite. Vamos ficar com Calogero e o tema Cedi. Vamos depois ficar com uma música alemã de Michela e o tema Dein Kleine Anger. Uma música muito bonita e que creio que nunca cheguei a passar aqui nas nossas emissões. Pois bem, será esta a primeira vez. Esperemos que tenha... que eu consiga cativar para que passemos mais vezes ainda esta música. Isso haverá de acontecer. Aquilo que temos visto, às mensagens que nos vão chegando, aos comentários que nos vão chegando, ao facto de passarmos de vez em quando aqui música que não é cantada em inglês, até são positivos. Portanto, eu até acredito que, portanto, consigamos cativá-lo a ficar ouvindo também para estas musiquinhas. E então vamos ficar com essa música que disse, de Michela, e o tema Dein Kleine Anger. Aliás, Dein Kleine Anger, assim que está correto. Vamos encerrar novamente em francês, agora com uma cantora mais conhecida, chamada Céline Dion, e que nos traz o tema La Religieuse. Uma musiquinha já com uns 20 anos, talvez, embora só tenha sido editada em CD no ano de 1995. Posto isto, vamos então à música. Eu espero que esteja a ser do seu agrado, a minha companhia. Muito obrigado por estar sintonizado nestas emissões da Rádio Antena Web. Un parti, on est riche que de ça. ses amis, c'est dit.

parar o mundo. Nikita Pá é talvez a música mais triste que eu ouvi até hoje, mas como a ideia não é deixá-lo triste, é apenas fazê-lo sonhar, fazê-lo vibrar, fazê-lo sentir, escolhi então o tema Je suis malade. E assim ficamos com estes três temas, que volto a dizer-lhe quais são: Catherine Lara com Nuit Magique, depois Elsa na voz de Didier Barlevien e ainda a música de Jacques Brel intitulada Je suis malade. Fique bem, fique com a sua rádio Antena Web nestas emissões de domingo à tarde. Hoje é 18 de abril de 2010. Ok, on s'est pris au sérieux.

Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Agua de nieve en tus ojos de cielo. Yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal, como el agua de mar que se va entre los dedos. Poco dormía, pero mucho soñaba. Fuiste la mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas o tal vez fueron días, no supimos dónde. Cá estou eu para a terceira parte deste domingo à tarde aqui na sua Rádio Antena Web. Já sabe, pode acessar-nos em www.radioantenaweb.info. E deixe-me só dizer-lhe o seguinte, já ouviu com certeza que em maio vão haver novidades. Eu vou adiantar-lhe apenas e só que já estão garantidas para a Antena Web 78 horas e 45 minutos de programas, ou seja, mais... É verdade, mais 37 horas e 45 minutos do que aquilo que atualmente temos, ou seja, as 51 horas. Portanto, já sabe que vai haver muita coisa nova para estrear aqui na sua Rádio Antena Web. Basta, aliás, já disse 37, não, 27, assim está correto. 27 horas e 45 minutos de novos programas que já estão então confirmadas para estrear na Antena Web a partir da primeira semana, aliás, na primeira semana de maio. Depois há mais umas coisas que estão pendentes, vai ou não acontecer, mas isso já são outras histórias. Garantidas estão 27 horas e 45 minutos. É cada vez mais, aliás, a Antena Web é cada vez mais a sua rádio. E vai continuar a ser, nós vamos pelo menos fazer tudo por isso. E vamos agora ficar com mais três temas. Primeiro o Michel dos Beatles, depois Story, Sorry Night e ainda Tatiana Mulanova com New Plots. São os três próximos temas que se seguem nesta emissão de domingo à tarde. Summer's day, with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills, in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never. Antena Web. Ты любовь моя. пойми, пойми меня, ведь знаешь, как люблю тебя, люблю тебя. Так знай, тебя везде я отыщу, где б не был ты. Я и спешу тебе стихами все листы. И если встречу я тебя среди толпы, ты не свернешь уже тогда с моей тропы. Я украду тебя от всех, ты будешь мой тогда. Apresento-lhe agora mais 4 temas para fazer-lhe companhia nesta emissão do domingo à tarde. Vamos agora ficar com 2 músicas em russo. Vamos depois até à Grécia ouvir cantar em espanhol para acabarmos em Portugal e ouvir cantar em português. Vamos assim prosseguir com o tema Ciao Bambino, aliás, Ciao Bambina, dos Levostorani Svigenia. Um grupo que já passou aqui na Antena Web, no Musicalia, mas que eu faço questão de hoje transportar para esta emissão. Uma musiquinha mais para dançar, com mais energia, tal como é a música fotográfica de Irina Alegrova. Música, então, que eu lhe trago, depois de ouvirmos os Levostorania Svigenia. Vamos ficar, depois destas 2 interpretações, com uma música de uma conhecidíssima cantora, Nana Mouskouri. Ela canta geralmente em alemão, mas é grega, e canta desta vez em espanhol com o tema Adiós. Vamos encerrar com o conjunto académico João Paulo e o tema E Eu Tão Só. É desta maneira então que seguimos esta emissão, ou que seguimos nesta emissão, do domingo à tarde para o dia de hoje, que é 18 de abril de 2010. E há pouco falei no nosso amigo locutor Nuno Miguel. Ora bem, hoje não vai então haver desporto antena, caso não tenha ouvido a emissão de quarta-feira, fica a saber hoje que não há então desporto antena. Vamos então prosseguir nesta emissão com Levostorania Svigenia e Ciao Bambino, Irina Alegrova e Fotografia, Nana Mouskouri e o tema Adios, e para encerrar o grupo, aliás, o conjunto académico João Paulo e Eu Não Só. Fique bem, fique com a sua rádio preferida, a rádio que é cada vez mais sua, a Rádio Antena Web. Разрыв не утрата. Чао, бомбина. я знаю, отвергая тебя я других, я любви выбираю, так что все позабудь и люби, кого хочешь отныне, но я знаю, что сердце твое очень скоро остынет. Чао, бомбина! Чао, бомбина! Я тебя разлюбил, не нужна ты мне больше, Марина, Ирина, Ирина. Чао, бомбина! Чао, бомбина! Я тебя разлюбил, Марина, Ирина, Ирина, Ирина. Фотография 9 на 12 с наивной подписью. Zeiten, wir sind niemals.

Recordar nesta emissão aquilo que há pouco lhe prometi, ou seja, o Sousa da Ponte. Foi uma, isto para quem não conhece, foi uma, digamos, uma rábula contada por Quinzinho Portugal, que aliás assim também ganhou fama. Ganhou fama o Quinzinho Portugal e ganhou fama o Sousa da Ponte, que é uma personagem canudo, não é? É uma das histórias mais engraçadas que eu vi nos últimos anos, e já lá vão muitos desde que não ouço esta música, ou esta rábula, mas já lá vão muitos anos mesmo. Mas mesmo assim, não sei explicar, é uma rábula fantástica. Eu teria ainda mais para lhe contar, teria, aliás, poderia ainda escolher aqui o Sousa no Mundial, mas isso ficará para outra altura. Um dia também hei de trazer o Sousa no Mundial, quando o Sousita foi ao Mundial de 2002. Mas para já, vamos ficar mesmo pela sua viagem hilariante, Rio Douro abaixo. E venha então a música, que neste caso é mais rábula do que outra coisa, mas venha lá, vamos lá conhecer para quem não conhece, ou vamos lá recordar para quem já conhece, o Sousa da Ponte. O Sousa é o chamado self-made boy, rapaz que se fez a si próprio e teve que começar a bulir desde muito tempo a infância. Felizmente, a infância do Sousa passou-se num país onde há trabalho para todos, inclusive para as crianças. Claro que há quem chama isso exploração do trabalho infantil, mas são os energúmenos que o que querem é botar os putos no desemprego. E o Sousita fazia uns recados a umas mercearias, nos intervais aliviava umas carteiras a uns turistas, um plano nacional de retenção de moeda estrangeira, ia-se safar. O Sousa era, porém, ávido de cultura. Gostava muito de películas de caboiada, estilo tiros e bombas e socos nas trombas, estrelados pelo Stuart Granger, que fazia de rei de canhão, rei da polícia montada. Cavalo branco, casaco encarnado, Winchester de repetição. Hey! Mandava chumbo. Grande especialista no extermínio de bandidos, índios, cascabéis e afins. E os finais das películas? Quando o Red Canyon entrava no salão de Winchester ainda fumegante e a catraia dizia-lhe: "Oh, my love, afinal estás alive?" "Yes, pois estou." E caíam nos beiços um do outro sobre as palavras "The End". O Sousa chorava a ver aqueles finais. Só que as películas não eram de borla. Era preciso arranjar algum graveto extra. E o Sousa tenta arranjar uns empreguitos mais fixos, que nunca eram muito fixos, que ele tinha o vício de andar de baixa pela caixa. Os patrões despediam-no sucessivamente. Após desempregos sucessivos, o Sousa esgota o mercado de trabalho da zona, tem que mudar de ramo. Não mudando muito de nomenclatura, em vez de andar de baixa pela caixa, começou a andar de caixa pela baixa e dedicou-se a engraxate individual. Só que nessa altura o Sousita já era espigadote, um belo tinager, e trava conhecimento com uma catraia dessas que fazem Via Norte vai Lusco-Fusco, Circunvalação vai Twilight Zone, daquelas de quem se diz que são de profissão duvidosa. Por causa daquela ninguém duvidava, toda a gente sabia. E o Sousa dá-lhe a volta à mioleira, junta mais duas ou três catraias do mesmo métier. Sabeis o que é o métier? Aquele de métier e tirei. E monta uma sociedade justa. As catraias davam o cabedal, o Sousa dava o bolso e enche-se de gravetame. Cheio de gravetame, o Sousita decide fazer a aquisição de um chiante, uma viatura dessas que chiam nas retas curvantes, que era o que estava a dar na época. Mega BGT, modelo special, era só extra. Volantinho de pau, conta voltinhas, mija, mija e limpa pinguinhas, pneus Michelin de baixa pressão, jantes de manganês com umas torneirinhas, aparelhar sonora com TCF com Fené, um leitor de cassetes estéricas, um claxon musicante com a música do filme Da Ponta do Rio que Vai, e dois pormenores de classe, um tubo de escape com duas bufadeiras, escrito na porta do lado de fora Sousa, ARH Cruz. Era o maior. Era tão impante naquele chiante que quando ia botar gasolina encostava a bomba, carregava no claxo musicante: "Faz favor, bote-me aí uma milena de ciência, bufe-me aí nas lonas e desempomo os vitrais." O Sousa era também um grande desportista, campeão de natação das descidas do Rio Douro. Só que um dia marca uma prova de natação para um domingo de manhã. Domingo de manhã, canudo. O Sousito ao sábado à noite curtia o Porto by Drinking Zone. Metia umas cargas etílicas que lhe enferrujavam o realejo, mas marcaram para de manhã, lá vai ele, todo remeloso, para disfarçar até levava esses óculos modernos que eram raibantes metidos nas trombas. "Oi, pessoal, aqui é a prova. Já, meu, muito lá. Sousa despiu-se, botou-se no batelão naquela posição, que há uns que se mandam a água, há outros que fazem outras coisas que eu não vos aconselho por causa dessa doença moderna que anda aí. Ai, que horror. Sabeis como é que os homens apanham essa doença nas casas de banho? É um tipo sentar-se antes do outro se levantar. Ai, que horror. O que é certo é que o guarda noturno dá o ter da partida e os atletas traz bentas no líquido, beijo bracejado ali abaixo. E o Sousa, sem exagero, nos primeiros 50 metros ganha logo 100 de avanço. E aquilo parecia uma prova de obstáculos. Sabeis dos objetos flutuantes que há no Rio Douro? Principalmente aqueles em forma de alheira, acastanhados. Mas o Sousa ia preparado, cheio de brilhantina. Aquilo deslizava tudo e o Sousa parecia um torpedo para ali abaixo. Eis que atraias do mete estavam todas em cima da ponta aos saltos aplaudindo. Sousa, Sousa, Sousa! O Sousa passa embaixo da ponta onde está o catraiama saltando. Começa-se a atrasar. O Sousa perdia líquido, os outros ganhavam líquido. E chega quase em último lá embaixo à foz. Que vergonha! Já nem sai para o porto, sai de fininho para a furada. Só que à tarde havia uma matiné dançante para distribuição de prémios. E o Sousa tinha que estar presente para controlar o catraiano. Lá vai o Sousito, encosta o sociante à porta do clube, que era um clube eclético que tinha vários desportos. Tinha os matraquilhos, o levantamento de copo, o corte de chouriço. E mais para a madrugada tem um desporto de lançamentos que é os gómitos para o rio. Que horror! Sousita saca de um cigarrito. Ele já fumava essa marca americana que é o Malmecago. Que horror! Malmecago. Ah, desculpem, Malmeborre. Bota o seu Malmeborrito nos beiços. E o pessoal... É, Sousa, estás velho, estás podre. Tu chegaste quase em último, desgraçado. Claro, as catreias é que foram as culpadas do meu descalabro desportivo. As catreias estavam-te a apoiar em cima da ponte. Queres apoiar, pá? Eu passo embaixo da ponte com aquele avanço todo. Olho para cima para elas que estão feitas malucas aos saltos. E quando vou mesmo na vertical... Constato que a maior parte nem traz cuecas. Que horror. Epá, mas o que é que isso tem? O que é que isso tem? E a minha alta sensibilidade? Eu continuei a nadar, mas eu já não via líquido, não via foz, não via nada à minha frente. Eu só tinha na memória era aquelas coisas aos saltos, lá em cima na ponte. Ainda por cima aquilo começa-me a passar da memória para a musculatura. Começa-me a tolher. A retesar. Quando aquela memória me chega cá embaixo à zona sexual, não é que me começou a crescer a âncora, empancou no lodo no fundo e eu não conseguia avançar. Que horror! Opa! Diz-lhe uma das catreias. Sendo assim, tinhas uma solução, meu. Ai, tinha qual era a solução, meu. Opa, nadavas de costas. Aí era, e a ponte, canudo. Viva Sousa! Viva Sousa! Viva Sousa, canudo! E um grande abraço ao meu grande amigo e distinto cidadão nortanho, Biana, mas Biana com B. Ai, que horror! Ora bom, ora bom, e depois de ouvirmos o Sousa da Ponte, vamos voltar ao normal nas nossas emissões de domingo à tarde. Vamos voltar à música, nesta que é a sua tarde, a tarde da Rádio Antena Web. O domingo à tarde vai para o ar sempre às 16 horas e fico consigo até às 19, sempre, como é lógico, aos domingos, daí o domingo à tarde. Vamos agora ficar com três musiquinhas, vamos ficar com um grupo muito curioso, ele chama-se Dune. E uma vez interpretaram We Want to Live Forever, a música original dos Queen, e que agora é interpretada então com a voz da vocalista dos Dune, Uma artista que tem tanto de variante que ela consegue entrar numa Thunderdome, que é música mais pesada que a do techno, tanto consegue entrar por aí como consegue entrar também numa música mais calminha como esta Who Wants to Live Forever dos Queen. Vamos então ouvi-la, essa interpretação que ela nos traz. E quem também consegue fazer isso são os Scooter. Eles, bom, não são propriamente o mesmo estilo, mas também entram num ritmo muito acelerado. Uma vez interpretaram uma música bem bonita de Billy Joey, e é com ela que vamos ficar. E vamos encerrar, como é que ninguém diz, esta voltinha das três músicas com Forever Young dos Alphaville. É desta maneira que vamos prosseguindo nesta emissão, que já vai caminhando para o seu final. Eu espero que a sua tarde do domingo seja a ser boa, até porque agora temos aqui uma ajuda connosco, não é? Temos aqui uma ajudinha que é o sol, que fica sempre até mais tarde, e portanto vamos aproveitar a desfrutar do sol, ou pelo menos da luz do dia, não é? Isso há sempre, mesmo que o sol já não bata na sua janela, há sempre luz do dia, não é? Às 7 da tarde, felizmente ainda é dia. Ainda lá não chegamos, mas já vamos caminhando para lá, já passa muito das 6 horas, já são para aí 6 e meia, mais coisa menos coisa, portanto há que aproveitar. Bom, vamos então seguir nesta emissão e venham então as três músicas Dune, Scooter e Alphaville. gotta hold one more bad bridge to bring the fall. When I'm far from home, don't call me on the phone to tell me you're alone. It's easy to deceive, it's easy to tease, but hard to get released. Eyes without a face, your eyes without a face, your eyes without a face, got no human grace, your eyes without a face. So much time believing all the lies to keep the dream alive. Now it makes me sad, it makes me mad and true for loving what was you. Eyes without a face, eyes without a face, your eyes without a face, got no human grace, your eyes without a face. Yeah. Your eyes without a face, got no human grace, your eyes without a face, such a human waste, your eyes without a face. But now it's getting worse. Yeah. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. estamos nesta emissão do domingo à tarde, a caminhar a passos largos para o seu final. Vamos ficar com Olivia e o tema It's Xanadu. Vamos depois ficar com uma música fantástica dos Space Magic com o tema Fly. E ainda, continuando nestas boas energias, Peter Kent, It's a Real Good Feeling. São as três músicas que se seguem quando vamos caminhando para o final desta emissão do domingo à tarde. É preciso, apesar de ser um domingo, apesar de ser à tarde, apesar de amanhã voltar a ser dia de trabalho, é preciso manter as energias pelo menos a 50% e tal, 60% vá. Pelo menos, já não digo energia a 100%, porque isso é muito difícil. Espero que esteja, mas é muito difícil. Eu sei, é um domingo, é aquele dia cansativo, mas é assim. Vamos fazer tudo para manter as energias o mais em alta possível, não é? Com a melhor disposição possível. É isso que é preciso. Então vamos recordar, porque é bom recordar coisas boas, então é bom recordar. E então destes três temas, são assim mais... este primeiro, pronto, enfim, nem tanto. É mais para seguir a linha do Forever Young. Mais ou menos o mesmo ritmo. Depois vamos aumentar, então, com Space Magic e com Peter Kent. Mas é desta maneira que vamos caminhar para o final desta emissão. É com muita energia positiva, com boas lembranças. E, portanto, já sabe, isto aqui vamos fazer assim. Nós vamos com calma, é o domingo, mas não vamos deixar que se desanime, não é? A nossa companhia é precisamente para que isso não aconteça. Portanto, vamos então ficar com estas três musiquinhas para se manter animado e com energia. Venham elas! Xanadu. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Thank you. but you're a sweet love. Your magic is filling the air. I need you, you know that I care. You are the one I adore, leaving me begging for more. It's you, I know it's you. But it's a real good feeling. You got me rocking and reeling. You got me begging and stealing. Chegado o momento de finalizar esta emissão do programa de meio domingo à tarde, já ia dizer do outra margem, mas isso é lá mais para a frente, lá mais para quarta, quinta-feira, para já é mesmo domingo à tarde. Mas então, encerrar esta emissão é coisa que eu não gosto de fazer, mas sei, enfim, tem de ser, pronto. Mas o que interessa é que eu estou de volta amanhã, ainda falta muito, é verdade, só volto daqui a mais de 24 horas, volto às 21 horas de amanhã para mais um canto português, de todas formas, pronto, estarei de volta amanhã. Da minha parte, hoje terminam as emissões. Fico então para me despedir com esta música, a música de Sabrina chamada Boys, Boys, Boys, uma música bem animada, uma música com muita energia, também para recordar, é dos anos 80. E é então desta maneira que nos despedimos, despeço-me por agora. Nós voltamos às 10 com o programa Recital, hoje já sabem não há Desporto Antena, e depois voltamos então à meia-noite para a sessão da meia-noite. Já sabe, vamos depois desta emissão ter uma pausa de 3 horinhas. Agora é assim. Bom, vamos à música. Espero que tenha a continuação de um ótimo domingo. E quanto a mim, até amanhã. Fique bem. Boys. Boys. We'll be right back.